sarebbe perentorio. Non deixa de ser parecido. Essa é mais bacana. Mantenha-se em condições visuais o Tango India Bravo. Informa o que irá seguir. Por favor, seguinte, para nós trabalhar na corrida, eu vou ao controle do Tango India. Comprovado. Autorizado, 503, mantendo-se em referências visuais com o tráfego sobre passagem baixa no farol da barra. Guarulhos, nível 380, autorizado via Upper Whisky 50. Decola pistão 0, curva direita, saída da Eleda, após P-Dev, controle 119, decimal 35, aciona 5472. 2000 informe estabilizado. Descendo para 2000, autorizado ILS, reportarei estabilizado 5220. Azul 4060, torre agora 18,6, bom posto. Oi, Salvador. Azul 4060, final, baixou e travou. 4060, prossiga aproximação e formarei pista livre. Guardião 07 já estacionado. Afirmativo, Guardião 07 está autorizado a decolagem da presente para o centro de convenções. Informa o tráfego prosseguindo via linha do litoral, é o P3 da Força Aérea, ele está a 500 pés, ok? Mantenha a separação com o mesmo. Guardião 07, informe fora do solo. Terra November Vitor, chame o centro Recife, 1288 ao TR1 3325. Boa. O Webjet 5728 prossegue via para 2000 com 1014, informando estabilizado. Via para 2000 com 1014, informando estabilizado. Tango India Bravo está ao retorno a Salvador. Estou fazendo sobrevoo em Guatemi. Decolagem. Negativo, aguardando o ponto zero da hora. Azul 4070, livre pouso, vento 120 graus, 99. 4067 informa alguma aeronave a baixa altura, não é o P3, é outra que está à nossa frente, deve estar com o transponder ligado. É a aeronave que está aqui, o Guardião 07, o helicóptero da polícia, que vai decolar daqui a pouquinho, da frente do seu tráfego, livre pouso. 7. Localizado no localizador TRIP 5220. 5220, torre agora 18,6. 18,6, bom dia. Foi uma IPC, hoje autorizada a decolagem pista no 7, 30 graus, 10 nós. O Olimpo está agora a 1000 pés. Olimpo 03, informa agora o helicóptero da polícia decolando sentido litoral sul. Ele vai para o centro de convenções, é 500 pés e já está ciente do seu tráfego, ok? Olimpo 03, ciente. Torre Salvador, bom dia, Trip 5220. Trip 5220, prossiga a aproximação, informarei pista livre. Ciente, seguindo a aproximação, 5220, aguardando pista livre. Azul 4060, solo 51, no direito, no 219, decimal 9. 219, azul 4060. 107, fora do sol, viso álcool limpo ali na sociedade do farol de Itapuã. Vai manter 510 para o centro de convenções. Afirmativo Guardião 07, decolado ao 52, vai chamar agora o controle em 1935, informa Olimpos agora a 1.000 pés e está ciente do seu tráfego. Mantenha 500 pés e chame o controle. 20.000, chamarei o controle. Controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, Salvador, prossiga. O álcool limpo no farol de Itapuã, está prosseguindo o litoral 510 para o centro de convenções. Positivo, Guardião 07, ingresso corredor Axé, 500 pés, informe visual com local para pouso. Vai lá, doutor. Cuidado do pouso, trip 5220. Cliente, ele vai manter 500 pés, ok? 7-3. 60, bom dia, livre de táxi, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, azul para 060. Alfa Salvador, 3-1-9-1, gate 10, pushback, detonamento. Autorizado, pushback, sinal, aponta para o táxi, 3-1-9-1. Vai apontar para o táxi, 3-1-9-1. No farol de Itapuã e depois prosseguir para o toque arremetida? Possível, prossegue agora para o toque arremetida. Está facilitando a coordenação por enquanto para o toque. Afirmativo. Então o Olimpo 03, ao completar esse 360, já pode prosseguir para a final da 10, tá ok? Afirmativo completando, ingressará na final da 10 para toque arremetida 03. Torre. Para coordenação, seria possível cruzamento do campo e ingresso na perna do vento para a base pela esquerda, para o Olimpos? Afirmativo, Olimpos 03. Então, ao completar o 360, o senhor prossegue o cruzamento do campo e vai prosseguir para depois efetuar a base e fazer o toque remetido. É isso mesmo que o senhor quer, né? Afirmativo, muito grato. O único tráfego que eu tenho a reportar no momento é o tráfego da Trip, que ele está agora praticamente a umas 2 milhas pro pouso, já está bem próximo ao toque já, e fica atento ao mesmo. Eu ativo com o visual com o tráfego, prosseguindo para o cruzamento do campo, ali para 03. Firmo ativo 203, corrigindo, Juliette Bravo Delta. Bom dia, identifique, desça ao 050 na maré, 1014 é ajuste. E livre frequência para o retorno, Guardião 07. Controle Tânia Bravo já passou, tudo açúcar e o parafuso roda. Tânia Bravo na linha do litoral, mantendo 500 pés, informa a aeronave da Força Aérea, 1000 pés sobre o farol de Itapuã. Chame torre agora, 18.6, até o Vinha Bravo. Bravo, boa tarde. Vinha Bravo, informe no farol de Itapuã. Olha, o farol de Itapuã, está autorizado, lá direto para o Pátio 4. Então, na presente, está autorizado direto para o Pátio 4, até o Vinha Bravo. Vento, 120 graus, 10 nós. Vinha Bravo, está iniciando. Trip 5220, solo 56, direito 129, decimal 9. Direito 219, trip 5220. Pro. 4207, prossiga. Recife 13325. Recife 13325, azul 4207. Boa tarde. Reduza para 2109, destino 050. 2109, controle Salvador, bom dia, passarela 2230, sente da ótica. 2230, identifique para 3000 na chegada com 1014. Identificou para 3000 com 1014, passarela 2230. 5220. Efetuar o toque remetida. Afirmativo, da presente, girando base 03. Afirmativo, girando base, estou com tráfego agora 10 milhas, para pouso na 10, ok? Ok, gente. Organizado em LS 5728. Torre agora 18,6, bom pouso. 18,6. Pardon. Pátio Juliette Alfa, Ponte Belo 786, vai monitorar, chamar o 391 Beta. Golem, após direto, controle 119, decimal 35, aciona 5441. Gente, reporta para o TAC, Lima Clube. Externo. Reportará, confirma, ajuste, ó. 1014, 10 no 4. 1014, obrigado. Para informação, 5728, eu estou com tráfego agora do P3 da Força Aérea, está efetuando um toque arremetida, prossiga a aproximação, informarei a pista livre. Na sua escuta, passando externo no momento. Voo 9072, pushback, acionamento, meia dúzia. F6740, esquerda agora para o norte, limite ao localizador para sequenciamento. Pro norte, limite ao lote, sequenciamento. Portão 6230, pushback, sinal a contato. Voo 9072. Tomar ataque, 9072. Pelo Zulu, livre táxi e a Gillette Alfa, ponte espera no 02, 1 no 9, são 612, que nega 1014. Gillette Alfa. Portará pronto para girar base 03. Controle Salvador, boa tarde, para 32 no meio, informação Oscar. 32 no meio, identifique, desça 050 na chegada, 1014 o ajuste. Mas Mare 050, ajuste 1014, texto 3, 2, 1 amanhã. 3191, Tânia, me escuta? Tá, afirmativo. Já tá pronto? Tá pronto, tá 3191. Após a passagem do tráfego estará curtíssimo, o senhor ali mantém. Ali mantém após o tráfego, tá 3191. Terra do Vento, Patarana Base. A gente mantém ainda a perna do vento, aguardando para a base. E agora aguardará para a base o 03. Terra do Vento. 0, prossiga para 2.000 pés, está autorizado o LSX-Way, reporte localizador. Para 2.000, reportarei o localizador do LSX-Way, passarelo 2230. O AD 6740, prossiga para 3.000 pés, 1014 altímetro. 03, autorizado girar base, informe final da 17, da 10. Chegando base, passarão na final, privado, privado, Olimpo 03. São 3191, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 11 nós. Decolagem autorizada da 10, vento 3191. Para o 6740, para interceptar o lock, direita, proa 070. Direita 070, autorizado interceptar o 6740. Lima, que eles não mantêm a posição. Confirma, por favor. Confirma o quê? Pessoa, bom, bebê. É, 121. Filho de táxi, Juliette Alfa, ponte para 102, 118, são 612, que nem a 1014. Juliette Alfa, 286, 1014, 9072, obrigado. Fala, eu preciso estar na 3, 3, por estacionamento. 3895, aguarda, puxa. Aguardando, 3895. 56728, 7 passagem ao Boeing, tá livrando o pátio, após Juliette, portão 04. 7, após passagem do gol, Juliette, portão 04, 5728. O TAN 3895 vai aguardar a Boeing da Web parquear no 4, na sua esquerda, após ser usado, para inspecionar a contato. 7, após o Web. Partindo no posição número 4, autorizado por 3290. Gente, prossiga para 2.000 pés, Web 6740, aguardando transferência de comunicações. Reportarei passando Simbra, passarei 2230. O gol 1777 para o pushback para a meta, posição 5. 1777, aguarde, confia. 1777, aguarde para puxacionar. Guardando, escuta. Catarina do Vento, que eu li para o 03. Tocou, remeteu ao 06. Prossiga até Jauá, praia de Jauá, após livre ingresso, perna do vento, pista 110. Gravativo, prossegui até Jauá, de lá ingresso para perna do vento, da 10, limpo 03. Boa tarde. Patrick 5240, transfere, cruza 200, está autorizado até o 170, informação Oscar. Possível ficar no través de buraquinho girando sobre o mar a mil pés? A minha intenção é quando atingir a praia de Jalá, já poderá retornar para a perna do vento, pistão zero para girar base atrás do segundo tráfego que está na perna do vento. Ativa. Puxa no portão 3. Gente, vai ficar o puxo da 3285. Gol no 777 autorizado, puxa, acionar centro início e táxi. Camarada, táxi, gol 777. É, apurando a perna do vento novamente, olhei pro 03. Gente, chame no través norte agora da torre, Olimpo 03. Olhei pro 03. Coordenação total, Olimpo 03 vai fazer a curva pela direita para ingressar na perna do vento, já está no través de lá. Ok, sem interferir com a decolagem, dá um no zero, Olimpo 03. Afirmativo, sem interferência alguma. Zero. Afirma, está sendo coordenado agora. Eu estou ciente, informe para o corte. Ok, obrigado. Salvador, bom dia, web 6740. Confirmando web 6740, continue a aproximação com o área pistoleira. Mandando Vitor, prossiga. Pátio 4 com 03 a bordo, notificou para bom local, tudo claro, com o Mike Cobrito. Webjet 6740 autorizado, pouso 120 graus, 09 nós. Informa o P3 da Força Aérea na perna do vento, pista 1 no 0. 1 um no mil pés. Autorizado, pouso 6740, sim. Liberado táxi de Alfa, reportado antes da Juliette, passageiro 230. Sala está 3895 para o táxi, está com 149 a bordo, alterna Galeão, 410 de autonomia. Táxi em de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. De Alfa, ponto de espera 186, está 3895. Prossiga para 2 mil pés, está autorizado LS X-Ray, reporte Lucas 2. 2 mil, está liberado a velocidade 32 no meio? Multímetro no 0 no 4. No 0 no 4, está liberada a velocidade? Autorizado, no meu pé, circuito de tráfego da 17, vai permanecer na frequência da torre 18.6 dúzia, aguardar instruções da mesma para efetuar a curva e acionando o código 0125. Mike Acovita, o cotejamento correto, me confirma o CLB? 03, estacionamento táxi decolagem com a torre 18.6 dúzia. Vamos ver o Mike Acovita, no parte 4, para acionar. Livre acionar, chame pro táxi. Olimpo 03 autorizado, perna base, chama o final. Girando base, chamará na final, Olimpo 03. O Lima Kilo Zulu, a linha mantém a direita, prepare-se para decolagem imediata. Afirmativo, decolagem imediata, Lima Kilo Zulu. Webjet 6740 no solo 12, libere na próxima direita, solo 12, 12, 19. Gol 177 com 167 a bordo, 12:30, alterna com fim. Ainda, aguarde para continuar no táxi até o ponto de espera. Eu mantenho a posição 0, 0973. Lima, Kilo Zulu, decolagem imediata autorizada, no 30 graus, 11 no nosso. Lima, Kilo Zulu. 3295, pode ficar pronto. Para 4.000 pés, chegada bom, chegou 1.04. Número 2, mantém o ponto de espera. Mantendo, está 3.295. Alco, trem baixo travado, Olimpos 03 para pouso final. Gente, autorizado pouso, 130 graus, 11 nosso, Olimpo 03. 03, prossegue para pouso. Atango Lima, Kilo Zulu, decolou 13. Chame o controle em 19.35. 19.35, Lima, Kilo Zulu. Controle Salvador, Papatango, Lima, Kilo Zulu. Aquilo Zulu, contato, radar na decolagem, suba 100, saída Gole. 100, tá livre da restrição da Gole, senhor Lima Aquilo Zulu. O sub mantém o 040, Lima Aquilo Zulu. Ok, 040, Lima Aquilo Zulu. Ele tinha uma torre 1 no 8 decimal meia, tá 3-2 no meia. 18 meia, obrigado. P5240, prossiga para 2.000 pés, está autorizado e eleva X-Ray, reporte localizado. 2.000 pés, autorizado ILS, reportaremos o localizador, P5240. Passando Simbra. Reporta da O 32 da manhã. Info 03 no solo 15, libere a direita na Eco. Após Alfa, ingresse na Delta e aguarde para o cruzamento. Ativo, libera a direita, após Alfa, Delta, chamará para o cruzamento. Quilo Zulu, após 2.000 pés, voe direto à posição Eval. Lima, Quilo Zulu. Após 2.000 pés, direto à posição Eval, Lima Kilo Zulu. 4-0, ingresse via Juliette, portão 5. Simbra, trem de pouso baixado e travado, até 32 da manhã. 16, ciente, autorizado, pouso 130 graus 109. Leve pouso, pista.